Ah, então vamos começar agora. Tá, começa já. Você tem que engolir, não é da cara, mas eu consegui. Não é difícil, pode tentar. Ele é bem, mas dá pra aguentar. Me dá um monte pra poder enxergar. Se xingar vai ter briga, barriga e viva o palestra, Corinthians campeão!